Panorama Agrícola para 8 de setembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 8 de setembro de 2011, quinta-feira de lua crescente. O ditado de hoje é: se você está no caminho errado, não importa quanto já tenha andado, dê meia volta e retorne. Confira na entrevista desta quinta-feira aqui no Panorama Agrícola, sementes do Terra Boa dão resultados em Bom Jardim da Serra. Tem ainda o Panorama Regional Chicão de Lages, fala sobre serviço de inspeção. Uma dica que pode mudar o seu dia. Recicle. Em casa e no trabalho. O material reciclado, plástico, vidro e metais, deve ser sempre lavado. E o papel, dobrado. É hora das notícias. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, está lançando uma nova linha especial de crédito para a reestruturação produtiva do PRONAF. A ideia é recuperar a capacidade de pagamento do agricultor familiar que está com dívidas. Ao longo dos anos, muitos têm tido a sua capacidade de pagamento comprometida em função da queda de preços e de estiagens. Pela proposta do governo, o agricultor pode resolver sua situação acessando até R$ 20 mil, com juros de 2% ao ano e 7 anos para o pagamento. Ao mesmo tempo, tem garantido o seguro agrícola e está protegido da variação de preços pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. O objetivo dessa nova linha de crédito do MDA é garantir que o agricultor possa pagar dívidas antigas, que não fique inadimplente e que possa também acessar as novas linhas de crédito do Plano Safra 2011-2012. Estamos anunciando aqui no Panorama Agrícola para a próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, em Chapecó, no oeste do estado, uma audiência pública sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o engenheiro agrônomo Aklan Schneider, da EPAGRE em Bom Jardim da Serra, que fala sobre como a distribuição de sementes do programa Terra Boa da Secretaria de Agricultura tem beneficiado os produtores da região. Olha, Mauro, aqui em Bom Jardim da Serra o programa é novo, né? E nós temos recebido 7 kits forragem no sentido de estimular os agricultores a dar a devida importância a forrageiras de clima temperado, né? Esses agricultores, eles se dirigem ao escritório da EPAGRE. Nós fornecemos uma AR, que é uma autorização, que eles levam até a cooperativa mais próxima, né? É um valor aí de até R$ 1.500, onde então eles vão estar pegando, no caso, insumos, né? Alguns adubos e algumas sementes de, no caso, gramíneas e leguminosas de clima temperado. A Aklan Schneider fala também sobre os resultados daqueles que já tiveram acesso ao kit forrageira. Perfeito. Né? No ano passado, né? Então em 2010, nós começamos o programa aqui, apesar de ele já existir em outras regiões, e tivemos um caso bem especial do Osmar Godinho, né, Pereira, que é um morador aqui da comunidade de Rabungo, situa a 20 quilômetros aqui da sede, e ele então adquiriu uma série de forrageiras, aveia, por exemplo, cornichão, trevos branco e vermelho, azevém, né? Basicamente isso. Adquiriu também os inoculantes, que são utilizados aí para peletização de leguminosas, onde nós então ensinamos ele a fazer todo o processo, né? E ele iria fazer essa semeadura lá por setembro do ano passado. só que tivemos alguma seca e o recomendamos a fazer isso agora, né, nesse ano de 2011. Ele então o fez, né, em maio, onde que então teve um grande desenvolvimento, pois são espécies de inverno, né, e por sua vez então fazendo um coquetel de sementes, ou seja, uma mistura destas, ele conseguiu então semear mais ou menos 2 hectares. Né? Lembrando que ele tem aí 2 anos para pagar, 1 ano se ele pagar à vista e 2 anos se ele parcelar em 2 vezes. Né? Por conta disso, lembra Áquila Schneider, engenheiro agrônomo da Ipagre em Bom Jardim da Serra, há um aumento na produção de leite. Ah, sem dúvida alguma, né? Ele teve um incremento aí de aproximadamente 30%, né, com suas vacas leiteiras. Lembrando que aqui na Serra, né, a bovinocultura leiteira, principalmente aqui em Bom Jardim da Serra, ela vem crescendo paulatinamente e a gente vem trabalhando questão de genética, porque a maioria das vacas aqui são mistas. Então, eles utilizam muito para o queijo serrano, né, o queijo serrano é um projeto também encabeçado pela Ipagre. Mas à medida que isso vai dando certo, e a pastagem hoje é crucial, visto que é barato o investimento, né? E dessa maneira, então, ele vai tendo esse retorno no leite. Por fim, o engenheiro agrônomo Áquila Schneider dá orientações técnicas para o produtor. Exatamente, né? Então, primeiramente, ele traria a análise de solo para nós. A gente envia para o laboratório aqui da Estação Experimental de São Joaquim. Em cima disso, a gente faz a recomendação de adubação, principalmente fósforo. Nossos solos aqui estão muito pobres em fósforo, tem no máximo aí 4, 5 ppm, né? E fazendo essa correção, também o calcário, né? A gente dá uma corrigida na acidez. E posteriormente, então, faz-se a semeadura a lanço ou com renovadora de pastagem, né? Sendo que essa renovadora também foi doada para o município no ano passado, no Senafrut, evento da maçã, né, em São Joaquim. São feitos piquetes, né, porque a gente sabe que a pastagem sem manejo, ela não vale de nada. Então, tem que haver um repouso aí, entre 30 e 60 dias, dependendo da época do ano, para que essas forragens possam crescer, né. E também complementando com silagem, né, e da mesma forma, alguma coisa no coxo, algum farelo de soja e de milho. Falou aqui no Panorama Agrícola, engenheiro agrônomo da Ipagre em Bom Jardim da Serra, Áquila Schneider. Fique ligado no Panorama Regional. Serviço de Inspeção Municipal. Criado com o objetivo de garantir o controle de qualidade dos alimentos de origem animal e vegetal, comercializados pelos produtores do município, foi lançado em Correia Pinto, a região serrana, o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. O programa atende à lei federal que constitui o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que é o SUASA. Esse programa SIM foi instituído através do Consórcio de Saneamento, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar, que é o SISAMA, criado pela Associação dos Municípios da Região Serrana, Catarinense, Amures. O programa está sendo introduzido nos 18 municípios da região. O SIM será responsável pela certificação de todos os produtos de origem animal e vegetal, como queijo, salame, mel, leite, legumes e hortaliças. Assim que estiverem certificados, esses produtores receberão um selo que vai significar que estarão aptos para ser comercializados fora do mercado aqui local, em sim, no estado e até mesmo no Brasil. Então, o SIM vai favorecer principalmente os pequenos agricultores. E no município de Correia Pinto, a estimativa é que o programa atinja cerca de 2 mil pequenos agricultores, onde muitas dessas pessoas fabrica os seus produtos de forma artesanal, o que compromete a qualidade do produto. Mas agora eles serão qualificados, orientados quanto à maneira correta de processar o produto, obedecendo às normas sanitárias exigidas. O SIM está sob a responsabilidade, então, de dois técnicos para desenvolver o trabalho no município. E é de iniciativa da Associação dos Municípios da Região Serrana, AMURS, mas o município também apoia através da Vigilância Sanitária subordinada à Secretaria de Saúde e da Secretaria da Agricultura. Serviço de inspeção municipal tem que existir em todos os municípios da região serrana para aí sim, com o SUASA, se pensar em pegar uma boa fatia da comercialização dos produtos feito pelos agricultores familiares. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.